A Sura do Dilatar. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Não te dilatamos o peito? E não te depusemos o fardo? Que te vergava as costas? E não te elevamos à fama? Então, por certo, com a dificuldade, há facilidade. Por certo, com a dificuldade, há facilidade. Então, quando estiverdes livre, esforça-te em orar. E dirige-te a teu Senhor em rogos.